Para o jardim foi meu Jesus a estar com Deus a sós. Com o seu plano Getsemani atrás. Quando ali por nós sofreu no Getsemani atrás. Lutar, enfim venceu no Getsemani atrás, na dor cruel, enfim. Do vil Satã, Deus a vitória recebeu no Getsemani. Quando ali por nós sofreu no Getsemani atrás, só a lutar. Enfim venceu no Getsemani.